Introdução ao Workshop 509. Entendendo os campos magnéticos. Misturando energias e não fusão. Cálcio mantém junto. Amor verdadeiro. China aceita. Esse workshop começou abordando novamente a importância de compreender os campos magnéticos e como trabalhar com eles. E que mesmo depois de estudá-los por 10 mil anos, ainda estaremos em nossa infância. Isso tudo é para que possamos entender a transmutação e o transporte, pois esses são os fundamentos dos ensinamentos. Sabemos que o transporte é apenas para mover o corpo físico do ponto A para o B. Entramos no carro e saímos. Mas a transmutação é uma forma totalmente diferente de pensar, de ser e de viver. Não se trata apenas de se locomover, mas de saber que somos a essência da criação e parte de tudo. Se quisermos ir de A para B, basta sentir, e com nossa emoção apareceremos lá. Mas como pensar sobre isso, já que nossa própria experiência no momento é completamente oposta? Se somos adultos, há sempre o medo constante de como sobreviver e obter energia suficiente para viver continuamente por alguns anos. O Sr. Cash disse hoje que a vida na Terra é uma das existências mais miseráveis do universo. E tudo isso se deve ao fato de não compreendermos o conhecimento da criação e de que somos plasmas com campos magnéticos e gravitacionais que interagem continuamente entre si e com o seu ambiente. Embora pensemos que somos seres em estado de matéria, ainda somos plasmas e nossos campos estão interagindo constantemente. Uma das coisas mais difíceis no estudo do plasma é o fato de queremos ver algo acontecer. Ok, vimos os gães aparecerem de repente na água salgada e isso foi incrível. Mas não sabíamos o que fazer em seguida. O Sr. Cash teve que nos alimentar com a colher, dizendo: coloque os gães em bolas e gire elas. Bem, isso é exatamente como os planetas e o Sol. Mas por que não demos esse passo por conta própria? Por que não refletimos sobre como os sistemas planetários funcionam? No entanto, descobrimos que existem campos dentro dos gães e que podemos aprender a usá-los. Mais tarde, descobrimos que nossos corpos são na verdade feitos de gães e que somos um universo ambulante e falante. Como um bom pai, ele vem revelando lentamente os mistérios do universo para seus filhos. Agora que estamos nos aproximando da Conferência de Londres, precisamos dar alguns passos por conta própria, para que essa seja realmente a abertura da nova tecnologia para a humanidade. Talvez seja por isso que ele estava nos incentivando a dar esse salto para o desconhecido. Porque no início, podemos ficar um pouco assustados por estarmos sozinhos, e pode ser um pouco doloroso. Mas se usarmos nossa vontade para seguir em frente, a maturidade se iniciará em nós e será maravilhoso e além do que jamais poderíamos ter imaginado. O Sr. Cash está se esforçando muito para nos ajudar a dar esse passo. E é disso que se trata a sessão de voo mensal de novembro agora. Usaremos as energias de nossa alma do homem e alma da fisicalidade para criar luz entre nossas mãos. E se não conseguirmos fazer isso sozinhos, os sistemas serão configurados para nos ajudar. Com essa experiência pessoal, devemos ser capazes de ativar o processo interno de acesso ao nosso próprio plasma sempre que quisermos. Como acontece com todas as novas invenções e descobertas, teremos de passar por uma curva de aprendizado em que haverá muitos acidentes, e com a ciência do plasma, não será diferente. Essa é a razão pela qual precisamos aprender a controlar nossas emoções, de modo que se acabarmos nos transmutando em uma pedra por engano, seremos capazes de sair dela. E podemos até misturar modos de viagem. Em parte do caminho, podemos ir com OVNIs e depois mudar para a dimensão da alma se ficarmos entediados. Ele falou sobre muitas coisas maravilhosas que temos à nossa espera em um futuro não muito distante. É por isso que devemos fazer o possível para entrar em contato com nossos líderes e cientistas para que eles participem da Conferência de Londres. Depende de nós fazer o máximo de pressão possível. Vamos falar agora sobre a mistura dos campos e pacotes de energia. Nossos cientistas pensam erroneamente que, se esmagarem dois átomos juntos, eles se fundirão e formarão uma nova entidade. O Sr. Cash disse que isso nunca acontecerá no estado da matéria e que essa é uma maneira errada de pensar. No entanto, você pode combinar energias que podem se amalgamar e se tornar assim uma nova entidade, e então podemos manifestá-las no estado da matéria. Isso mostra que levamos a ciência a um nível mais elevado de compreensão. Isso será um grande benefício para a fabricação de ligas, onde simplesmente misturamos as energias e as manifestamos no que ele chamou de caixa, onde elas assumirão a forma que desejamos e não precisaremos criar uma forma. Talvez seja como as impressoras 3D. Ao falar sobre a mistura de energias, ele começou a se referir à conversão de massa em sua forma de energia e depois novamente em massa. Mas isso é o que fazemos quando transmutamos com as unidades de aprimoramento vertical. Talvez haja aqui uma relação com a mistura de energias durante a transmutação, sobre a qual ele quer que pensemos mais e consideremos diferentes possibilidades de trabalhar com os campos. Algo que estou pensando é que, se podemos misturar energia de plasmas, então devemos ser capazes de fazer o mesmo com a mistura das almas e como as almas se unem umas às outras. Talvez as almas possam unir apenas parte de sua energia ou imprimir sua energia em outra alma. E será que elas teriam de fazer isso antes do nascimento para obter uma espécie de liga de uma alma? Deve haver toda uma ciência de como misturar as energias das almas que um dia o Sr. Cash abrirá. Porque quando os sábios ou profetas falavam sobre o crescimento da alma, isso era entendido pelos seguidores como reencarnação na dimensão física. Mas sabemos que isso não pode acontecer dessa forma. Bom, teremos de esperar para levar essa discussão adiante quando amadurecermos mais na ciência do plasma. Em seguida, o Sr. Cash deu um grande ensinamento sobre a importância do cálcio e por que ele é a semente de todas as células do nosso corpo. É preciso ouvir esse ensinamento muitas vezes e depois tentar relacioná-lo com o que já foi ensinado no passado. O que eu entendi é que devemos pensar no cálcio em termos de sua força do campo magnético e não no estado da matéria, coisas duras como osso e dentes, por exemplo. São essas coisas, mas apenas no estado da matéria. Como força de campo magnético, o cálcio é o denominador comum que mantém tudo unido, os músculos, os órgãos e é o plasma dinâmico no sangue. Tudo isso junto é atraído gravitacionalmente para o osso e, de certa forma, mantém o corpo inteiro unido em sua forma. Isso é feito de forma plasmática, e a primeira coisa com a qual comparamos isso é com a Terra. Então nos perguntamos por que não temos a forma de uma esfera. Talvez seja como, por exemplo, cada seção óssea da perna puxa gravitacionalmente tudo naquela seção para si. Assim, por exemplo, todos os diferentes ossos do pé puxam todos os músculos e veias para si e os mantém no lugar. E se o pé for cortado, ele ainda permanecerá intacto como um pé. Ao mesmo tempo, o pé age independentemente, por exemplo, do osso da coxa. Dessa forma, não há conflito nos campos. Lembre-se também de que o cálcio está em cada célula e as mantém no lugar. Isso faz sentido e dá vida às palavras de que somos como universos ambulantes. Temos o equivalente a galáxias, estrelas e planetas dentro de nós, e todos eles funcionam a partir do mesmo padrão universal da criação. O que vemos nas estrelas também é como o nosso corpo funciona. E se aprendermos como o nosso corpo funciona, poderemos viajar e viver no universo. Ele também comparou os ossos a buracos negros, no sentido de que eles puxam tudo para si. Nossos cientistas não sabem que os buracos negros também fornecem energia como materiais nano. Então agora entendemos por que estamos sendo mantidos juntos como um corpo, tudo isso é feito por campos magnéticos. Ele deu a dica quando disse que se ele fizesse um ímã de cálcio e o colocasse perto de nós, todos nós nos transformaríamos em uma gelatina no chão. Isso é como uma chave que abre uma porta para entendermos como existimos e como existiremos quando viajarmos pelo universo. A primeira coisa que temos de fazer quando aterrissarmos em algum lugar é descobrir qual é a força do campo magnético de cálcio, entre aspas, desse planeta, porque muito provavelmente não será de cálcio. E se for sódio, o que faremos e como nos manifestaremos com esse conhecimento? Faremos isso da mesma forma que nossa alma fez aqui na Terra, mas naquela ocasião não tínhamos consciência disso. Isso foi feito automaticamente para nós. A implicação é que quando viajarmos conscientemente para algum lugar, teremos de fazer isso por meio de nossa emoção e de nosso desejo de existir naquele planeta. Nossa alma combinará com a força do campo de sódio e tomará isso como a semente para a replicação de todas as células necessárias para criar um corpo naquele ambiente. Portanto, deve haver muito mais no cálcio do que a palavra e um pó branco que chamamos de cálcio. A força do campo magnético do cálcio é usada em nosso corpo porque possui um espectro de campos. Não se trata apenas de algo simples. Há mais dimensões no cálcio que permitem que ele faça todas essas coisas incríveis. Por exemplo, o cálcio na estrutura óssea de nossa caixa torácica é realmente como uma câmara de campo magnético que controla a função de nossos pulmões e coração. Nunca poderíamos ter adivinhado isso sem o conhecimento que o Sr. Cash compartilhou conosco. A prova é que não há músculos em nossos pulmões, eles estão todos fora deles. E então, vamos um pouco mais longe na coluna vertebral e chegamos a uma zona onde não há estruturas ósseas. A força do cálcio dentro da vértebra, ela é forte o suficiente para manter todos os órgãos abdominais em seus devidos lugares. É como se a cavidade abdominal fosse seu próprio sistema planetário, equipado com gravidade e tudo mais que precisa para sobreviver e, ao mesmo tempo, estar em comunicação e cooperação com o resto do corpo. Se você pensar profundamente sobre isso, não há como nenhum médico moderno aceitar isso, porque para eles isso parece algo mágico e não científico. E, no entanto, eles mesmos não conseguem explicar o que mantém os órgãos no lugar. Então eles podem dizer, bem, você não pode provar isso porque não podemos medir esses tipos de campos magnéticos. É nesse ponto que muitos de nós, buscadores de conhecimento, temos problemas para trabalhar com nossos magravs e gans. Como nos tornarmos sensíveis o suficiente para sentir os campos? Ou, pelo menos, temos que ter fé suficiente de que os campos estão lá e então começar a trabalhar com eles. Então ele diz algo como, se pudermos controlar a força do cálcio na vértebra, não haverá doenças nem câncer. Isso é interessante porque na acupuntura o tratamento mais forte são os pontos nas costas ao longo da coluna vertebral que se conectam aos órgãos. Esses mestres compartilharam parte desse conhecimento conosco e se seguirmos o que eles dizem, obteremos os benefícios. Mas agora temos de dar um passo adiante. Temos de entender, de tentar entender o significado do que fazemos e conectar nossas emoções a isso. Mais uma vez, as emoções são a chave para trabalhar com o plasma. Já que estamos falando de emoções, o Sr. Cash tentou nos dar mais compreensão sobre os diferentes tipos de amor que experimentamos como seres humanos. É muito difícil falar sobre esse assunto com os ocidentais devido ao condicionamento desconhecido em segundo plano que temos e ao bombardeio constante de imagens e ideias em primeiro plano que também temos. Em geral, o que a sociedade considera como amor é o amor físico entre homem e mulher e o amor superficial entre familiares e amigos. E, na verdade, é muito raro encontrar um desses relacionamentos que esteja em equilíbrio. Ele chamou o amor físico, o Sr. Cash, de fome. E se você se aprofundar nisso, no que o Sr. Cash falou aqui, há muito significado por trás dessas palavras. Quando eu estou com fome, eu quero satisfazer as minhas necessidades e desejos a todo custo. Nos relacionamentos, As pessoas da fisicalidade começam a se tornar sentimentais e o relacionamento se torna mais uma projeção de feridas de infância não resolvidas. E quando uma pequena pressão é colocada no relacionamento, ele tende a se desfazer. Portanto, o Sr. Cash aqui usou o exemplo de amar seu filho. Ele explicou isso de uma forma muito hábil, porque amar nossos filhos também pode vir da fome, e talvez por isso ele tenha dito que isso era complicado de entender. A frase-chave foi: amar apenas por amar. Não há fome nisso, mas novamente, requer experiência e maturidade para entender isso profundamente, e se experimentarmos o amor verdadeiro, isso muda nossas vidas. E então ele disse que a maioria das pessoas nunca experimenta o amor verdadeiro em toda a sua vida. Falamos mais sobre isso em ensinamentos anteriores, onde vocês podem estudar mais sobre esse assunto. No Ocidente estamos muito atrasados em relação ao lançamento da tecnologia, pois ainda estamos esperando que ela seja exibida na CNN. Já na China, ela foi demonstrada repetidas vezes aos líderes e aos principais cientistas, tanto que agora eles aceitaram que a nova ciência chegou. E mesmo que alguns cientistas vejam isso, eles não conseguem entender o que estão vendo. Isso vai contra tudo que eles veneram nos livros que estudaram e nos diplomas que eles deram suas vidas para obter. Os chineses decidiram brilhantemente que precisam treinar seus próprios acadêmicos para confirmar a tecnologia. Eles estão nesse processo agora. E esperamos que a Fundação Cash os auxilie nisso. Este é um momento crucial, e precisamos prestar atenção a isso com cuidado, porque se eles escolherem as pessoas erradas para confirmar a tecnologia, acabaremos com a mesma bagunça que temos agora. As pessoas erradas aqui que a gente quer dizer são aquelas que veem o mundo pelos olhos da fisicalidade e não sabem que a alma existe, ou que a vida é criada a partir da energia dos campos magnéticos. Teremos o mesmo problema na China, porque desde o presidente Mao, o governo educou todos para serem ateus. Infelizmente, as pessoas não entendem que as chamadas pessoas religiosas também são treinadas para serem ateias. Por ateu, queremos dizer pessoas que acreditam que não existe o ser e que nunca poderemos ser o ser. Além disso, temos o potencial de corrupção com as enormes somas de dinheiro que estão sendo transferidas por meio da industrialização da tecnologia. Temos que esperar e rezar para que o Sr. Cash continue a ter voz ativa na implementação da tecnologia. No momento, a China está planejando a implementação da tecnologia do plasma para os próximos 2 ou 3 anos. De certa forma, a Conferência de Londres é um momento crucial, pois se o Ocidente se abrir e também aceitar a nova tecnologia, isso criará um equilíbrio com os desenvolvimentos na China. Mas, infelizmente, ele disse que há pressões sobre a Fundação Cash para que não mostre a tecnologia em Londres. Portanto, nós, como buscadores de conhecimento através de nossas almas, temos de aumentar nossas intenções e desejos para o lançamento da tecnologia em 11 de novembro. Ele se referiu muitas vezes ao poder que temos como almas e que não precisamos ir às ruas para usá-lo. Podemos fazer isso em nossas casas e onde estamos agora. O chamado é para que os buscadores de conhecimento estejam cientes do momento crucial que está sobre nós e usem o poder do plasma que temos gerado em nós mesmos e um com os outros nos últimos 10 anos. Agora é o momento de nos unirmos e promovermos a mudança. Esse é um trabalho também para o Conselho Universal, mas não podemos esperar por eles. Temos de agir por conta própria e nos unir através das almas. Temos pouco mais de uma semana para nos prepararmos. A China também concordou em participar da Conferência de Londres. Na semana passada, o Sr. Cash recebeu informações privilegiadas de que o Vaticano e os Illuminati, por meio dos americanos, iriam assassinar em massa os iranianos e roubar seu banco central, como eles fizeram na Líbia e no Iraque e tentaram fazer em outros países do Oriente Médio. O tempo passou e somos gratos por isso, mas não estamos fora de perigo porque tudo isso foi mantido em segredo para o público. Parece que eles levaram a sério o aviso do Sr. Cash. Mas teremos de esperar para ver. Na semana passada, dois vídeos interessantes apareceram nas mídias sociais. O primeiro foi da própria CNN, e eles não sabiam, mas no céu ao fundo deles, mostraram três luzes no céu que interceptaram ou absorveram um míssil que estava sendo disparado por Israel. Posteriormente, outro vídeo apareceu no TikTok, mostrando as mesmas luzes, mas de um ângulo diferente. Nesse vídeo, pode-se ver claramente três luzes no céu se acendendo, e eu contei os mísseis. Houve uma barragem de cerca de 50 mísseis que a nave absorveu. Foi incrível assistir isso. Eram provavelmente 50 milhões de dólares em mísseis destinados a matar centenas de pessoas e destruir milhões em propriedades. E tudo isso foi absorvido pelos campos. Essa foi uma bela demonstração da tecnologia que também foi exibida na CNN. Se você ouvir o cara que apresentou isso, ele falou muito animado e entendeu que uma mudança estava acontecendo. E ele disse, se você não é espiritual, talvez queira pensar em se tornar espiritual. Esse cara não tinha nenhum conhecimento da tecnologia do plasma da Fundação Cash, e no entanto, a sua alma sabe o que está por vir. Essa é uma boa sensação para começarmos o workshop a seguir. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 509. Damos as boas-vindas a vocês e, como de costume, criaremos mais dores de cabeça para vocês e veremos como vocês as resolverão. E um dia essas dores de cabeça se tornarão prazerosas. A dor disso é que não conseguimos entender completamente e um dia entenderemos isso e isso se tornará útil. No entanto, continuaremos lutando com isso. A pedra angular de nossos ensinamentos é entender como podemos nos transmutar e nos transportar. Alguns de vocês, buscadores de conhecimento, dizem que estamos indo rápido demais, enquanto outros dizem que estão ficando entediados, que não estamos indo rápido o suficiente e querem pular, voar e ir a todos os lugares diferentes. Voar, pular e tudo mais está muito mais próximo do que você possa imaginar, já que as tecnologias estão se desenvolvendo e a evolução da ciência vai além. Muitas empresas e organizações usam nossos conhecimentos e ensinamentos secretamente e depois acrescentam outras partes a eles. Ele aparecerá em diferentes tipos de tecnologias, mas é essencialmente o conhecimento da Fundação Cash e o que temos ensinado. É uma iluminação no conhecimento que eles receberam de nós. Em um dos ensinamentos, eu me referi a viajar parte do caminho de OVNI e depois mudar para viajar com a alma por transmutação. Isso é muito parecido com a escalada ao topo de uma montanha, onde você subiu todo o caminho e está cansado demais para descer. Então você usa sua alma para voltar para baixo. O mais importante é o que acontece com você quando você dá um salto na dimensão da alma e cai no meio de uma pedra, por exemplo. Como você consegue sair dali? Ou se você se encontrar 20 metros abaixo da superfície do solo em uma caverna ou algo assim. Todos esses tipos de coisas vão acontecer conosco, já que não estamos todos maduros em como usar nossa alma. Teremos acidentes hoje, assim como acontece com os alpinistas e mergulhadores. Da mesma forma cometeremos esses pequenos erros. Como vamos ajustá-los e nos livrar deles? Quais são as emoções que lidam com esse tipo de coisa? Talvez você se encontre em uma pedra, mas goste dela e queira permanecer nela. Então como você faz para que os outros saibam que você ainda está vivo, mas escondido em uma pedra? Essas coisas não são contifadas, e mais cedo ou mais tarde você ou sua próxima geração terá de aprender a lidar com elas e a conviver com elas. Porque não estamos maduros para o conhecimento da criação. Mesmo com 1.000 ou 10.000 anos, ainda somos apenas uma criança nisso. Mas o que realmente acontece conosco quando o transmutamos? Como mantemos a alma do homem em sua dimensão de campo separada da alma da fisicalidade? Como evitamos que elas se tornem uma entidade? E o que aconteceria se elas se tornassem uma só? O que acontece quando os pacotes de energia se amalgamam? A fusão no estado da matéria não é possível. Não importa como você interpreta a situação. Se você entender o princípio, você pode criar acidente. Mas a fusão de matérias juntas é impossível do lado do estado da matéria. Mas a fusão no estado de energia, onde os campos estão equilibrados, é uma ocorrência cotidiana. Os cientistas não perceberam isso ainda. Você pode amalgamar forças de campo no estado de energia e depois manifestá-las no estado de matéria. Ensinaremos isso em um futuro próximo. Os cientistas serão capazes de produzir ligas e novos materiais. Não precisaremos derreter zinco, cobre e outros materiais para fazer uma liga de bronze, por exemplo. Na transmutação, misturamos as energias e nessa conversão obtemos uma liga. As UBESOS, que são as Unidades Universais de Nave Espacial de Aprimoramento do Corpo, estão preparadas para fazer isso. Esse é um segredo que nunca ensinamos. Não ensinaremos essa última parte até que o homem esteja pronto, porque isso tem muitas implicações e aplicações. Por exemplo, se de repente você converter uma massa enorme em energia e depois manifestar essa energia em algum lugar de forma inadequada, você pode criar um grande problema. Digamos que a massa pesasse 10 toneladas e você a manifestasse um avião. O avião cairia. O homem precisa entender essa parte da tecnologia e da nova ciência à medida que ela é desenvolvida. Agora, quando você faz ligas, é um processo grande e requer muita energia para derreter os metais e em seguida você precisa moldá-lo para torná-los utilizáveis. Com a tecnologia do plasma, você extrai a energia do espaço em uma caixa e então a converte para o estado de matéria no formato desejado. Não há derretimento ou refinamento dos metais e o resto. Isso é o quanto essa nova tecnologia vai nos mudar e mudar a forma como fazemos as coisas. Por exemplo, para lavar roupas, precisamos de uma máquina de lavar com um motor e uma fonte de alimentação. Com a tecnologia, podemos até mesmo usar a energia para lavar nossas roupas e todos ficarão perplexos. Basta colocarmos nossas roupas em uma caixa e a caixa é pré-preparada para fazer muitas transferências de energia diferentes em todos os níveis. Então a sujeira, como uma energia, é removida das roupas e elas ficam limpas. Não há necessidade de usar água. Esses são os tipos de coisas que chegaram até nós. Elas já estavam escritas nas patentes anos atrás. Como faremos isso? Como criaremos uma dimensão de um campo de energia que chegue até mesmo a tocar o estado da matéria? Essa evolução na ciência afetará todas as nossas vidas. Isso afetará todos os aspectos da vida neste planeta, desde o animal nas selvas, o homem nas ruas, até os pássaros no céu. Tudo será afetado por essa nova tecnologia. Mas, de certa forma, ela não é nova. Sempre esteve aqui. Fomos criados a partir dela, mas agora entendemos como ela funciona. O homem agora entenderá os níveis de compreensão de sua própria criação. O grau de expansão dependerá de nosso próprio nível de compreensão e da confiança que tivermos naquilo que compreendemos. Saberemos que o conhecimento fará o que diz que pode fazer. Os buscadores de conhecimento já viram como eu trabalho. Se algo for necessário, em vez de passar anos produzindo ganhos ou o que quer que seja, eu faço isso em um segundo através dos campos. Mas como de fato convertemos matéria em energia? Tudo o que fazemos é criar um ambiente para que o plasma do estado da matéria se abra e se manifeste como uma energia em sua própria dimensão. Não é isso que fazemos quando produzimos GANs? Em nossa caixa de GANs de CO2? Não absorvemos campos como CO2? Isso é entender as diferentes dimensões da criação. Expliquei isso a vocês anteriormente sobre nossa nova colaboração com a China. Eles querem ter de 10 a 20 mil novos itens na Fundação Cash, porque agora nem mesmo sua máquina de lavar roupa é mais necessária. Você não precisará usar água para lavar, nem comprar detergentes e o resto. Todas essas coisas que usamos não serão mais necessárias. A beleza dessa tecnologia é que não precisamos ter um sistema dinâmico. podemos fazer tudo em estado sólido. Isso nos levará à próxima etapa do desenvolvimento da ciência e tecnologia. Até que ponto ampliaremos o conhecimento para fazer a mudança? No vídeo de introdução foi mostrado o que acontecerá com o carro. E quanto à culinária? Algum de nós voltaria a cozinhar? Podemos criar um ambiente, por exemplo, com dois microfones e dois alto-falantes em uma sala que liberará continuamente todas as energias de que precisamos para viver. Há certas raças humanas que sofrem de certas doenças porque seu ambiente não cria a energia ou os campos magnéticos de que precisam. Agora, com o sistema, não veremos essas doenças porque a energia sempre estará lá. Ela será fornecida pelo sistema. Será que nossa emoção e forma mudariam se tivéssemos um fornecimento constante de energia? Sem dúvida, isso acabará com todas as nossas preocupações sobre ter comida suficiente para sobreviver. O homem neste planeta vive uma das vidas mais miseráveis de todo o universo. Assim que abrimos os olhos pela manhã, temos que nos preocupar em como vamos nos alimentar durante o dia. Fazemos de tudo para manter a comida na mesa e para garantir que ela estará lá amanhã, na próxima semana e no próximo mês. Consciente ou inconscientemente, o homem gasta 80% de sua vida na sobrevivência. Tudo isso mudará com os novos sistemas. Gastamos nosso tempo procurando maneiras de nos manter aquecidos ou de viajar para algum lugar. Com a nova tecnologia, podemos transmutar nossa energia e ir a qualquer lugar e, através da interação dos campos, podemos criar nosso próprio calor dentro de nós mesmos. Muitas coisas mudarão. Este é o começo do fim do fato de sermos governados por outra pessoa. E é o fim da dependência do homem em relação aos recursos deste planeta. Ele será capaz de se desapegar disso. Mais cedo ou mais tarde, esse sistema entrará no mercado. Os buscadores de conhecimento e aqueles que entendem a tecnologia adicionam e avançam e então veremos como a vida mudará. Nos próximos 10 anos, quando a nova ciência se estabelecer, não conseguiremos reconhecer nossa vida e estilo de vida. Tudo mudará, como aconteceu com o surgimento do computador, por exemplo, e o que o telefone celular fez conosco também. Não estávamos mais presos a um telefone na parede. Nossa vida se tornou mais independente. Podemos ir e falar em qualquer lugar que quisermos. Os computadores nos deram uma enorme quantidade de informações nas pontas dos dedos. Antes tínhamos que procurar em livros e anotar em alguma coisa. Agora falamos ao telefone e está lá. Isso trouxe uma nova evolução no uso que o homem faz de seu tempo, conhecimento e intelecto comum. Qual será o próximo passo? Qual é o próximo estágio? Isso faz parte do trabalho da Fundação Cash. Será que a partir do momento da concepção e do nascimento, até chegarmos à morte, que pode ser 200 ou 1000 anos de vida, nunca mais comeremos, ficaremos doentes ou sentiremos frio? Não precisaremos trabalhar para garantir nossa sobrevivência. Sobreviveremos porque teremos aprendido a acessar as energias do universo. Nossa vida mudará de forma muito drástica na maneira como interagimos, vemos as coisas e como realmente nos alimentamos. Qual é o segredo para nos alimentarmos com o plasma? Será que já entendemos como nos alimentamos no estado da matéria? Comemos alimentos sólidos e os convertemos em energia dentro do corpo. Por exemplo, quando comemos uma maçã ou qualquer outro alimento, nós o colocamos no estômago e criamos um gancho para absorver as energias do ambiente. Nesse processo, liberamos campos como sementes para atrair os campos do universo. Agora precisamos aprender a criar essa semente de energia dentro de nós sem precisar comer. Dessa forma, atrairemos 100% da energia total de que precisamos para manter nossa vida física funcionando. A sessão de voo de novembro para criar luz será o início desse processo para a humanidade. Esta próxima sexta-feira é um dos pontos mais cruciais para processar e ver como podemos elevar e marcar a estrutura da alma do homem em sua dimensão da fisicalidade. Mas a sessão de novembro trará uma mudança maciça. Maciça. Ela é para os buscadores de conhecimento que entenderam e estão prontos para começar a mudança. Esperamos que vocês sejam capazes de criar campos de energia. Talvez vocês não consigam vê-los com a força de sua visão, mas podem criá-los. Como você pode usá-los? Como você pode entender a energia e usá-la para criar a transmutação? Como vocês podem criar campos de energia que seu corpo possa absorver, de modo que não precisem matar, não passem para a próxima etapa de destruição e apenas para garantir que a fisicalidade permaneça unida? Aos poucos estamos levando vocês como buscadores de conhecimento para a próxima etapa. Esses processos pelos quais vocês estão passando preparam a alma e a fisicalidade para a próxima etapa. Estamos chegando a esse ponto. Dentro de 3 a 4 semanas, à medida que fizermos outros desenvolvimentos diferentes, você deverá ser capaz de ver uma luz entre suas mãos e entender como usá-la. Esse é o graveto que você usará para iniciar o fogo. Se você não souber como lidar com ele, ele se extinguirá. Então você dirá que não sabe como fazer fogo, porque você não aprendeu a acender o fogo com o graveto, aquela primeira luz. Como esse graveto é um plasma, seus campos magnéticos e gravitacionais o conectarão diretamente a todos os aspectos. Como você usará sua emoção para movê-la, para criar uma condição para sua interação, desenvolvimento e uso? É como ter um pedaço de pederneira em seu bolso. Você pode acender uma fogueira sempre que quiser. É aí que entra o conhecimento e a tecnologia. Essa é a revolução e a evolução da ciência que está chegando tão rapidamente. Está chegando tão rápido que muitos de vocês nem sentirão quando ela os atingir. Como criamos a transmutação e o transporte dos campos que nos permitem criar essa combustão? Como usamos nossa emoção? Como usamos nossa emoção para que não vá longe demais? Buscamos energia no nível do cálcio, porque nosso corpo precisa de cálcio. Não queremos produzir urânio em nosso corpo por acidente. É um campo gravitacional. Por exemplo, por que temos cálcio em cada célula do corpo do homem? Então entenderemos como podemos nos movimentar. Qual é a finalidade do cálcio e por que precisamos dele em todas as células do nosso corpo? O que aconteceria se movêssemos o cálcio? Há apenas uma razão para que cada célula do corpo tenha um cálcio, seja na medula óssea ou em qualquer outra parte do corpo do homem. O corpo está em um campo de plasma de vácuo próprio. Ele tem estruturas e tem buracos negros. A estrutura óssea é como um buraco negro que mantém tudo unido. O cálcio em cada célula cria uma conexão com a estrutura óssea e a mantém unida. Ele age como uma força de campo denominadora comum que mantém tudo unido e mantém o tecido muscular próximo ao osso. Ele mantém os tecidos das pernas unidos, mantém os músculos sobre os ossos. O cálcio no sangue mantém a circulação, mas no sangue o cálcio é um plasma dinâmico que se movimenta. A única razão pela qual temos cálcio em cada célula é para manter tudo preso à estrutura óssea. E ele vem do osso. A próxima etapa é: o que acontece se amputarmos uma perna? Então precisamos ter essa coisa misteriosa chamada cálcio, que está sempre presente. Com a chegada da nova tecnologia, em vez de fazer a perna crescer em um dia, podemos fazê-la crescer em uma hora. Portanto, não devemos nos preocupar se nos tornarmos como um réptil que perde a cauda. Em 2 minutos, podemos fazer a sua perna crescer novamente. Agora vocês entendem o quanto esse conhecimento e a tecnologia trarão mudanças para o homem. Se formos para outro planeta, o cálcio pode não existir como um sólido, mas sim como um vapor. Isso ocorre porque essa é a dimensão de sua existência no campo magnético. Talvez haja outro campo que possa dar isso. Se você entender por que tem cálcio em seu corpo, então você entenderá por que você tem zinco e ferro. E por que o cobre é o principal componente da fisicalidade? O cálcio também tem um espectro de dimensões de campo magnético. A condição de campo do cálcio determina quais campos de força são absorvidos perto dele e se ele se torna uma célula no tecido do coração ou dos pulmões. Então você entende por que nossos pulmões não têm músculos. É porque o cálcio enjaulou e não há necessidade de músculos ali. A estrutura da caixa torácica determinou que não haverá tecidos musculares nela. Um adendo aqui, eu acho que o Sr. Keshe aqui quis dizer que os pulmões não precisam de músculos para se prender à caixa torácica, porque eles se posicionam pelos campos magnéticos e gravitacionais do cálcio nas costelas. Continuando. A estrutura do cérebro determinou que não deveria haver tecidos musculares nele. Quando o cálcio está na forma de si mesmo, como os ossos, outras coisas, como os músculos, se ligam a ele. A estrutura de cada osso tem uma medula óssea criada em seu centro, o que determina o tipo de tecido muscular e os materiais que o acompanham. Todo osso tem medula óssea. Se você puder controlar a vértebra da coluna vertebral com a condição correta de cálcio, então você nunca terá nenhuma das doenças que vemos. Até mesmo o câncer se torna uma impossibilidade. O mundo da ciência ainda não entendeu como o cálcio está em cada célula do corpo e como as estruturas ósseas estão conectadas umas às outras. Isso se deve ao fato de não termos entendido que o nosso corpo é feito de gás e que ele evolui e muda sua força de campo e suas dimensões. A força do campo criada na parte plana da caixa torácica dita a expansão do cálcio na estrutura do pulmão. Quando envelhecemos, começamos a nos curvar. Então a caixa torácica vai para dentro. Ou nos curvamos tanto que isso altera as interações dos campos dos pulmões. Isso abre oportunidades para que outras coisas se movam e sejam criadas nos tecidos pulmonares, como o câncer, por exemplo. Isso também acontece na mama de uma mulher, quando ela tem um tumor. Se o homem entender o princípio da criação em seu próprio corpo físico, ele poderá conquistar o universo. Quando nos envolvemos nos processos de bem-estar, podemos fazer o impossível. Nossos médicos precisam entender isso de que estou falando. Caso contrário, será apenas mais uma mágica, ou outra receita, ou um comprimido fora da caixa. Isso é o que eles sabem fazer. Se o homem entender isso, ele nunca ficará doente, porque por meio de sua própria ação, ele pode mudar a combinação de cálcio da energia e se afastar de qualquer doença. Isso também funciona de outra forma. Uma pequena mudança na atmosfera nos campos magnéticos dos rins e você terá pedras nos rins. Mas o que é a pedra? Você alterou o campo gravitacional do cálcio e isso fez com que a pedra se formasse. O objetivo do ensinamento de hoje é abrir seus olhos e entender como aplicar a tecnologia em sua vida, como aplicá-la em você mesmo e em seu ambiente. Então, no futuro, aqueles que entenderem começarão a fabricar essas máquinas porque vocês se lembrarão do que o Sr. Cash disse sobre o cálcio. Quero ver quantos de vocês voltarão ao negócio do Magrave. Os Magraves estão fora de moda no momento. Agora todos estão tentando encontrar a força de cálcio correta. É por isso que na semana passada mostrei a forma do cérebro e como ele foi alterado para se adequar à inércia deste planeta. Então você entende como a estrutura física é criada e por que o formato do crânio dita a inteligência, o comportamento e o resultado do futuro. Infelizmente, nossos médicos nunca entenderam isso e começaram a inventar todo tipo de doença. Eles não têm solução para os paraplégicos e para as crianças que nascem com a cabeça deformada, o que aconteceu durante a passagem pelo túnel do nascimento, porque elas eram perfeitas dentro do útero. Se nossos cientistas aprenderem a manipular a estrutura do cálcio, fisicamente dentro de um cérebro deformado quando ele passa pelo processo de nascimento e entenderem como o corpo faz isso, então não teremos essas crianças deficientes para o resto da vida. Os cientistas podem resolver o problema no momento do nascimento e criar os campos do cálcio para que sigam na direção e na posição corretas. Isso pode ser feito com o cálcio da criança medindo seu campo magnético, entendendo sua estrutura de plasma e replicando-o. Então não precisaremos mantê-las em incubadoras. Nós as manteremos em incubadoras de plasma e os campos serão ajustados para aperfeiçoar a criança ao nascer. Quando o homem entender a tecnologia do plasma, será impossível para ela ser imperfeita ou doente, e ela viverá a vida por toda a eternidade. Estive em uma conferência neste fim de semana e tive o prazer de sentar-me em frente a um homem de 122 anos de idade durante o almoço. Ele parecia velho, mas estava tão em forma quanto eu, que tenho metade de sua idade. É por causa da estrutura do ambiente e da estrutura dos alimentos que ele comia que ele conseguia acionar a posição do cálcio sem saber disso. As pessoas que se mantêm eretas e com boa postura dificilmente ficam doentes. A boa postura mantém os campos magnéticos fluindo como quando somos jovens. Quando nos curvamos e encurvamos nossa postura, mudamos as combinações de campos e variamos as forças do campo na caixa torácica. Quando somos jovens, nossas costelas mantêm uma certa distância entre si, e isso cria um certo campo gravitacional e magnético da juventude e nos permite absorver a energia de que precisamos para nossa alma e fisicalidade. Quando começamos a nos curvar, essas duas costelas se aproximam 1 ou 2 milímetros e isso muda a força do campo. Cabe aos nossos médicos e cientistas entender a totalidade da interação do campo no corpo do homem. Isso nos ajudará em nossas vidas. Já contei muitas vezes sobre o guru que veio da Índia e que foi transformado em profeta e adorado e venerado, porque 7 vezes ele conseguiu ficar 21 dias sem comer. Ele aprendeu o segredo e se tornou mágico. Agora, ensinaremos a todos vocês que não precisam comer por milhões de anos. Então toda a humanidade irá venerar vocês como fazem com o guru. Aprenderemos a absorver campos diferentes mudando nossa postura. Usamos o ar como alimento ou pacote de energia, que depois absorverá os outros 80% do ambiente como uma semente. Tudo o que existe neste planeta vem do ar deste planeta. Se por meio da respiração correta pudermos absorver a energia correta da atmosfera, poderemos então usá-la como a semente para absorver os outros 80% do exterior. Nós a trazemos como estado de matéria e depois a convertemos para o estado de gás, que então traz a energia do universo. Esse é o segredo da vida. É assim que as gerações futuras viverão e se espalharão por toda a extensão do universo. Na vida física, estamos conectados ao cálcio para a nossa estrutura física. Em nossa vida plasmática, não temos tal coisa. O que temos são campos de energia do plasma de cálcio em algum lugar de nosso cérebro, no plasma de nossa alma e parcialmente no plasma de nossa fisicalidade. Entretanto, se formos para o planeta Zeus, lá o cálcio não tem estrutura, então seríamos apenas uma gelatina no chão. A outra opção é, por meio da compreensão do processo da criação, converter e criar o cálcio do lugar, tempo e posição através da nossa emoção da fisicalidade. Através desse processo, podemos nos dar, através do cálcio, uma estrutura física para sobreviver. Também pode ser que neste planeta não haja ar ou combinação de oxigênio e nitrogênio para respirar. Portanto, teremos que mudar a dimensão da caixa torácica para poder absorver energia do ambiente para alimentar a alma, sim. E criar um campo de energia para alimentar a alma da fisicalidade, de modo que entre eles seja possível criar a energia da vida física através da interação com a alma e a inércia daquele tempo e lugar. Isso também pode ser feito no meio do espaço, onde não há planeta. Também pode ser feito no oceano mais profundo do universo. Podemos criar vida em qualquer lugar, portanto, não devemos nos preocupar em sobreviver. Também podemos nos manifestar em uma pedra ou em um lugar onde não haja nada além de campos. Então me pergunto, quantos de vocês voltarão e dirão: como faço uma greve para obter 10% de redução na conta de luz? Toda a energia do universo e o processo de criação de uma estrutura celular no universo estão dentro de uma greve. Observe as torções, a curvatura e as voltas de cada bobina do Magrave. Isso não se parece com as bobinas da estrutura cerebral que mostramos na semana passada? Elas simplesmente se amontoam umas sobre as outras em vez de usar os diferentes anéis do Magrave. O que importa é como você aprende a brincar com ele. Observe o que acontece quando você faz certas coisas com ele, então você aprenderá. Porque quando você olha apenas para a fisicalidade, você não aprende muito. Em vez disso, observe a estrutura dos campos. Estamos alimentando você com uma colher de sopa uma por uma. Será que temos que fazer isso por milhões de anos, porque você diz que é bom ser alimentado com colher e repete constantemente? Ainda não comi, me dê mais. O conhecimento está aqui e lhe dá a vida eterna. Essa é a fonte da juventude, quando o homem compreende o conhecimento de sua própria criação e a maneira como a vida física funciona. Agora vocês entendem o quanto ainda precisamos ensiná-los e o quanto precisamos abrir os seus olhos sobre como sua vida física realmente funciona e qual é a causa de sua vida. Você precisa entender o que mantém sua vida neste planeta e como sua vida mudará quando você for para outra dimensão. Se eu fizer um ímã de cálcio e colocá-lo ao lado de todos vocês, vocês serão como uma gelatina no chão ou pacote de energia agitando-se como um rio. Isso se deve ao fato de nunca termos entendido o princípio da criação da fisicalidade neste momento. Quando vemos alienígenas neste planeta, eles têm uma característica. Tentem observar suas características. Qual é a aparência deles? Que material lhes dá a fisicalidade vertical ou qualquer forma que tenham? E o que é usado como satélites, ou o que chamamos de músculos? Nós chamamos isso de tecidos. Nós chamamos isso de células dos músculos e tecidos. A vida é muito simples, mas o homem não entendeu isso, e, portanto, está preso a todos os tipos de ansiedade e à dor de viver na fisicalidade. Eu me pergunto quantos de vocês, buscadores de conhecimento, sairão correndo agora e tentarão criar a condição de cálcio da mesma forma que vocês criaram os magraves para reduzir a eletricidade em 10%. Talvez alguns médicos pensem que podem simplesmente colocar o cálcio nisso ou naquilo. Isso não funcionará dessa forma. E tenha cuidado, você pode causar câncer porque você não sabe como lidar com os campos que está usando. Toda a compreensão do processo consiste em entender a transmutação e o transporte dos campos nos níveis de energia do plasma e nada mais. Não importa onde você esteja no universo, você pode viver como uma minhoca sem uma estrutura óssea, mas você tem que aprender a criar uma condição que lhe dê essa energia. Você não precisa da estrutura óssea física, mas você precisa ter a força de campo dela. É assim que uma minhoca existe sem uma estrutura óssea. Outros animais também existem sem ossos, porque eles usam o campo gravitacional e magnético de um isótopo específico do cálcio que ocorre neste planeta. Vemos isso em ostras e outros peixes que são moles e não têm uma estrutura óssea, mas vivem dentro do cálcio. Eles conseguiram criar cálcio fora de seu corpo para proteger o que está dentro dele. Ainda não conseguimos entender esse princípio físico simples de como esses tecidos moles do corpo, sem ossos, existem. Alguns têm pele com conchas. Agora você entende o princípio da criação neste planeta. Se você olhar para o Sr. Cohen e depois para os isótopos de cálcio, você entenderá o segredo da vida neste planeta. O Sr. Cohen é o fundamento básico dos aminoácidos. Você tem um carbono 12, você tem 14, um nitrogênio, ou seja, 26. Depois temos o oxigênio e então o hidrogênio. Então você tem uma conexão com o material que se liga ao aminoácido como o ferro. Então você tem um equilíbrio de energia com o plasma de cobre. Isso deve começar a fazer sentido agora. Por que o denominador comum é o cálcio na estrutura da fisicalidade na atmosfera deste planeta? Até mesmo a minhoca tem cálcio em sua pele. Agora você entende como brincando com os campos, e não com o material, lhe dá vida e criará estabilidade em qualquer lugar no universo. Acabamos de desvendar o segredo da criação neste planeta. Eu levei apenas meia hora para isso. E todos vocês, buscadores de conhecimento, entendem como vocês são criados, por que têm um osso, por que morrem, por que contraem doenças e como vocês podem mudar isso. A primeira coisa que diremos quando passarmos pela transmutação é: o que é o cálcio aqui neste planeta e do que eu preciso para nadar ou andar? Nossa emoção descobrirá qual é a força do campo e qual será a semente de cada célula. Na Terra, O cálcio é o buraco negro que absorve tudo e retém o que precisa. O cálcio é o buraco negro de todas as células do corpo. Como cada célula tem um buraco negro, ela pode interagir com a força do campo gravitacional e magnético da totalidade do corpo. Por exemplo, as células no meio do estômago podem ter células hepáticas de um lado e células renais do outro, intestinos e tudo mais ao seu redor. Os campos magnéticos da vértebra permitem que outros campos possam estar lá e também pelos campos de inércia. Isso pode estar se referindo ao fato de os órgãos que no estado da matéria estão apenas pendurados no corpo, mas eles são realmente mantidos pelo posicionamento mais grave e o cálcio está de alguma forma relacionado, e os campos da vértebra também controlam isso. Você já se perguntou por que temos os pulmões envoltos nos ossos da caixa torácica, mas logo abaixo temos todos esses órgãos sem os campos de nenhum dos ossos sustentando eles? Temos o estômago, que é apenas uma peça pendurada ali. Portanto, é a combinação e a interação dos campos de cálcio nas vértebras que substituíram a caixa torácica para manter o estômago e outros órgãos no lugar. Um adendo aqui, eu acho que o Sr. Cash aqui quis dizer que o cálcio na vértebra age como um buraco negro para fornecer a força dos campos para manter os órgãos no lugar. Outros animais, como a vaca, também têm caixa torácica e ossos de formatos diferentes. O mesmo acontece com os cães e gatos. Então você entende como os órgãos são pesados nessa parte. O RNA não é tão fácil de ser produzido. E o DNA é uma parte absolutamente difícil de se brincar. Se eu puder alterar os campos de energia do plasma nas informações do RNA, então em um segundo poderei fazer um gato a partir de seu cachorro amanhã e no dia seguinte fazer dele um peixe. No estado da matéria, isso é chamado de manipulação genética. Um dia o homem aprenderá a manipulação de RNA. É muito mais fácil e muito mais rápido. Não é necessário ter OGMs que são os transgênicos, porque então você brinca com outro, que o Sr. Cash aqui chama de DMOs, ou seja, o DNA. Se o homem aprender a brincar com a energia do Magrave, todos vocês estarão criando RNA. E se vocês puderem se sentar sobre ele, poderão mudar isso. Espero que hoje eu tenha aberto seus olhos novamente para outra dimensão da vida. No futuro, se os cientistas e médicos com conhecimento entenderem os ensinamentos de hoje, o mundo da medicina dos alimentos para o homem mudará para sempre. Mas, como de costume, isso leva tempo. Temos que entender essas coisas para podermos passar pela transmutação. O medo de se alimentar como energia, criando os buracos negros da criação, no ponto do tempo e do destino. E então será muito diferente para o homem. A vida será totalmente diferente para todas as criaturas que entenderem o conhecimento da criação do Criador. Espero que o ensinamento de hoje tenha lhe trazido novas dimensões para poder se afastar do estado da matéria e dos magraves e entender o processo de criação dos campos e como usá-los. Infelizmente, é como dar à luz a uma criança e então amamentá-la. E chega o momento em que você precisa desmamar a criança do seu leite, e ela começa a chorar muito. A criança precisa aprender a se desapegar para poder crescer mais. Ela acha que vai morrer sem o leite, mas então ela aprende. Mais tarde, ela consegue andar e correr, e aprende a viver por conta própria e a se tornar um adulto. Ela precisa amadurecer nos modos de vida da fisicalidade. Meu trabalho é afastar essa criatura do homem, uma criança deste planeta, do peito da fisicalidade, para que ela possa assim começar a andar por conta própria e amadurecer. Ela está muito apegada à fisicalidade, e isso me deu uma tarefa quase impossível de fazer com que o homem deixe de mamar na fisicalidade e veja que há muito mais no lado de fora na criação. Quando conseguirmos isso, o homem iniciará um novo ciclo de participação na comunidade universal, que é, por si só, uma unidade universal. Tirar você da fisicalidade tem sido meu dilema nos últimos anos. Talvez o maior erro que cometi foi quando lhe mostrei os magraves, porque isso criou mais dilemas. Mas, de certa forma, a longo prazo, uma vez que você entende isso, o Magrave lhe dá a chave para o universo. Esse é o fim da parte 1 de Síntese Rápido do Workshop 509. Há um medalhão para a Conferência de Londres disponível na loja da Fundação Cash. A Fundação Cash fornecerá aos buscadores de conhecimento um formulário a ser usado para convidar embaixadores para a conferência. Envie esses formulários não apenas para seu embaixador em Londres, mas em todo o mundo. Há outro formulário para informar outras pessoas que possam estar interessadas em participar da conferência. A publicidade da Conferência de Londres começou ontem com um grupo de anunciantes. O Digital Journal está vinculando o anúncio na internet para pela primeira vez. No passado, se algum site mencionasse a Fundação Cash, ele era retirado do ar em poucos dias. Esse é um grande passo. Provavelmente é uma mídia de médio alcance essa, mas nós, como buscadores de conhecimento, podemos impulsionar isso e divulgar mais. Outra equipe de publicidade começará talvez a partir de domingo, voltada para o público britânico e para as embaixadas em Londres. Especialistas foram contratados para fazer o trabalho. Todos vocês podem convidar seus ministros e autoridades para participar. A guerra no Oriente Médio é iminente. Os americanos e os Illuminati decidiram que vão roubar o Banco Central do Irã. Todos os esforços estão sendo feitos para impedir isso. A única coisa que posso dizer àqueles que jogam o jogo é que vão pagar o jogo. Garantiremos que se qualquer excursão para prejudicar o Irã acontecer, por meio de nossa tecnologia e nossa vontade, sem prejudicar uma alma, levaremos essas nações a um nível mais primitivo do que quando o homem saiu das cavernas. Não faço ameaças, mas entregarei a tecnologia para que a vida nesses países se torne como se estivessem vivendo na Idade da Pedra. Aqueles que iniciam guerras devem entender que o tempo da guerra acabou. Aqueles que pensam que vão lucrar descobrirão que terão um tipo de lucro muito diferente. Meu conselho vai para a administração americana e seu trabalho, e o mesmo para os israelenses. Vocês jogam com o homem, mas nós jogamos com o Criador. Não façam essa jogada, pois de certa forma é a jogada errada. Os israelenses pagaram ao Hamas em segundo plano para iniciar a guerra e criar a situação atual. Portanto, tudo acaba na mesma. E nós lidaremos com isso através do conhecimento da tecnologia e, ao mesmo tempo, sabendo o que está por vir. A Conferência de Londres será onde imporemos a paz. Portanto, não envie apenas um convite ao seu embaixador. Nós lhe forneceremos uma lista de embaixadas e todos os links para enviar a 30 embaixadas, uma vez por dia, uma vez por semana, até que elas entendam que a mudança está aqui. A conferência será realizada em um dos locais mais prestigiados de Londres e os líderes poderão participar pelo Zoom. Envie convites para os membros do parlamento da Inglaterra e para o primeiro-ministro, bem como para o primeiro-ministro e o presidente de seu país. Não importa de que país você seja, enviaremos links diretamente para os presidentes, mas primeiro verificaremos a segurança para ver se alguém está fingindo ser um presidente. Estabeleceremos o link por meio da embaixada. Estamos nos esforçando para promover essa conferência dois dias e a semana de ensino que antecede. Entre em contato com o chefe do seu setor nuclear, professores e cientistas universitários. Entre em contato também com grupos de lobby ambiental e com aqueles que querem limpar o CO2. Entre em contato com qualquer um que será afetado pela nova tecnologia e peça a eles que estejam presentes. Os buscadores de conhecimento têm nos enviado muitas perguntas sobre quem eles podem convidar. Vocês não podem convidar, mas podem informar, pois somente os embaixadores serão convidados. Envie convites para seus ministros, padres, para o Vaticano e para quem vocês quiserem, mas mantenha a integridade da reunião. Não pense que outra pessoa vai fazer isso. Cabe a vocês fazerem isso sozinhos e ajudarem a promover essa mudança. Tentaremos dar a todos que comparecerem à conferência algo científico da nova tecnologia do plasma que possam levar para casa. Eu venho da Queen Mary College E convidei pessoalmente o chanceler da faculdade. Você pode fazer o mesmo com sua própria universidade. Eu trabalhei para a British Nuclear Fuel e convidei o diretor da empresa para participar, para entender que o tempo do jogo nuclear acabou. Divulgue os convites pessoalmente para as pessoas que você conhece. Estamos aqui para trazer a mudança e agora é a sua chance de fazer parte dela. Como foi mostrado na tela, divulgamos as informações na imprensa internacional. Espero que vejamos o início e o começo da mudança. O medalhão que está sendo oferecido agora na loja da Fundação Cash é para comemorar a Conferência de Londres. Ele tem o formato de um plasma e no centro estão as letras em dourado da SSI, que é a logomarca do Instituto de Nave Espacial da Fundação Cash, onde lidamos apenas com plasma. Todos os cartões de convite, artigos de papelaria e tudo mais usaram esse emblema. Você pode comprar o medalhão como lembrança para recordar esse evento histórico. Pergunta para o Sr. Cash. Neste momento de mudança, em que a tecnologia do plasma será mostrada a embaixadores e líderes mundiais em poucos dias, o que você precisa de nós, buscadores de conhecimento? Obrigado. Sr. Cash responde. Vocês, buscadores de conhecimento, podem ajudar a promover o evento convidando seus embaixadores, líderes, cientistas e pessoas que possam influenciar a mudança. Divulguem o máximo que puderem e façam isso todos os dias. Temos pouco mais de 2 semanas. Nós, da Fundação Cash, estamos aqui para responder a quaisquer perguntas. Há muita ambiguidade em torno do trabalho da Fundação Cash e isso será esclarecido e aberto. A apresentação é para que as pessoas e vocês vejam e sintam os campos de energia do plasma. Não se trata de uma apresentação de estado da matéria. Nossa equipe tentará fazer o melhor possível para ver se consegue mostrar outras coisas. Haverá mais apresentações. Haverá uma série de conferências e elas irão para a China. Estamos tentando estabelecer uma conferência no Mar do Sul da China, em Sanya. Será fácil obter vistos lá, porque o local está preparado para conferências internacionais. Há muitos problemas para conseguir vistos e convites para pessoas em Pequim, mas veremos e anunciaremos depois dessa conferência o que negociamos com os chineses. Pergunta para o Sr. Cash. Se nós, seres humanos, temos o Criador dentro de nós, por que nos tornamos tão insaciáveis e caímos em uma competição cruel uns com os outros? Por que não queremos cooperar e progredir juntos e compartilhar a beleza? Sr. Cash responde. Esse buscador de conhecimento deve ser chinês. Essa é a maneira de pensar do taoísmo, do budismo e do confucionismo. Eles gostam de compartilhar e estar em equilíbrio uns com os outros. Mas no Ocidente, isso é impensável. No entanto, se você permanecer no Oriente, aos poucos você perceberá e verá que esse é um modo de vida para eles. Não é que não haja ganância, mas há uma combinação de taoísmo, confucionismo e budismo. Alguns chineses chegam ao equilíbrio e encontram a paz. Apesar de lutarem todos os dias com a vida na fisicalidade, em sua essência, eles têm um tipo de paz neles. Tive o prazer de estar com alguns dos chineses, o que eu chamo de homens de poder, nos últimos dias. É incrível como eles são humildes, apesar de ocuparem uma posição tão elevada. A única coisa sobre a qual eles falam é criar equilíbrio, paz e um ambiente pacífico para os outros. Nós não pensamos dessa forma no Ocidente. Aqui tudo tem um valor em dólar e precisa estar aqui agora. Os chineses fazem de tudo por sua nação e trabalham para construir a sociedade. Não temos isso no Ocidente. Não é um nacionalismo. É uma, vamos dizer, nação-ismo. Há uma grande diferença nisso. O bem-estar da sociedade conta mais do que o eu e o meu. Eles são muito esforçados, mas ainda assim são muito autocentrados ou o que quer que seja. Mas a estrutura geral é o caminho do taoísmo. Um exemplo de como os chineses são é que quando você os cumprimenta, eles não respondem com o olá chinês. Em vez disso, eles perguntam se você já comeu. A primeira preocupação deles é se você está satisfeito em seu estômago e se está seguro. Em português ou em inglês também, dizemos, olá, como vai você? Na China, você está cuidando dos outros para que eles não estejam em estado de necessidade e para que você seja igual a eles. Porque eu comi e estou feliz, portanto será a mesma coisa com você. Então podemos falar de igualdade. Isso é uma coisa que temos de aprender a fazer no mundo da fisicalidade. Isso virá por si só, à medida que progredimos nesse sentido. Então essas perguntas não existirão. Pergunta ao Sr. Cash. Em um ensinamento mais antigo, o Senhor disse que nunca controlamos nossa emoção sacrossanta e que só controlamos os campos que damos e recebemos e as consequências disso. Poderia explicar mais sobre isso? Sr. Cash responde. Sempre volta ao eto de Mitra, que é pensar, falar e fazer o bem. Isso por si só traz muita paz. É sacrossanto e não roubarás. Quando você não faz algo errado, não precisa gastar energia para corrigir o erro, o que consome muita energia. Com o tempo, o homem aprenderá isso, porque quando você faz isso, você está conectado à linha do Criador. Isso é tudo. Porque esses são os atributos dele, e é assim que ele é. Se não aprendemos isso, precisamos voltar ao tempo das cavernas e começar de novo. Dessa vez, precisamos aprender corretamente desde o início e nos ater a isso. Precisamos aprender o princípio de estarmos conectados e com o tempo talvez possamos amadurecer. É uma linha de conexão. Nossas raízes voltam para a essência da criação, que é o Criador, e a energia surge através de um denominador comum. Estamos todos conectados através de um denominador comum. Cada coisa criada no universo está conectada ao Criador. Se você encontrar a força do campo certo, ela o levará ao caminho certo, e em um instante você poderá se tornar parte do Criador. Pergunta para o Sr. Cash. No workshop 507, o senhor ensinou que os raios cósmicos que recebemos na parte de trás da cabeça são diferentes dos que recebemos na frente, e que quando nossa energia está muito na parte de trás da cabeça, não conseguimos fazer com que a alma se expanda para a frente. Os raios cósmicos que recebemos na parte da frente e na parte de trás da cabeça são diferentes devido à interação dos campos e das necessidades dessas áreas específicas? O Sr. Cash responde, não necessariamente. É como eu lhes mostrei com os ímãs. Cada força do campo tem sua própria linha de conexão, e cada ímã tem todas as conexões necessárias para se conectar a todo o resto. Se os ímãs forem de lugares diferentes, eles ainda assim se conectam uns aos outros. O mesmo acontece com o cérebro. Cada campo tem uma posição no cérebro e uma força de campo por meio da qual interagem. Não importa se é da parte de trás ou da frente de sua cabeça. Pergunta para o Sr. Cash. Em que situações nossas energias vão para a parte de trás da cabeça, não permitindo que nossa alma se expanda para a frente? E como podemos mudar essa situação? Sr. Cash responde. Na sessão de voo de novembro, quando fizermos luz entre as mãos, você sentirá isso e aprenderá muito. Sabemos como brincar com isso. Sabemos como aprimorar e focar isso. Nós testamos isso nas últimas duas sessões e vocês confirmaram em seus depoimentos que tudo isso está correto. Vocês aprenderão a direcionar suas energias. No futuro, nós traremos isso diretamente para a transmutação. O processo de transmutação terá início e se tornará um conhecimento comum. Pergunta para o Sr. Cash. Você fala sobre absorver a energia do plasma para nutrir a alma do homem e a alma da fisicalidade, em vez de matar outros organismos para se alimentar. Estou disposto e pronto para entender como fazer isso por mim mesmo. Como posso fazer isso? Diga-me o que posso fazer por você. Sr. Cash responde. Você não pode fazer isso por mim. Você só pode fazer isso por si mesmo, mas precisa entender como transferir os campos. Você precisa sentir a transferência do campo. Parte das sessões de novembro e das seguintes será sobre esse trabalho. No novo medalhão, se você olhar para o centro, verá que ele é muito brilhante. E se por um segundo, ao olhar para esse centro brilhante, você ouvir como a sua alma ou a alma do Criador. Então você entenderá o próximo passo. Entenderá como pode ajudar a si mesmo e se conectar a todos os plasmas do universo. Sua alma é esse buraco negro e está conectada a todos os campos magnéticos do universo através de sua operação. Pergunta para o Sr. Cash. Como podemos perceber e notar a diferença entre as emoções da alma da fisicalidade e as emoções da alma do homem? Talvez então consigamos trazê-las de uma forma desejável e correta. Sr. Cash responde. A buscadora de conhecimento que fez essa pergunta, primeiramente, ela também é mais velha. E o Sr. Cash diz que ele disse que, especialmente em nossa idade, deveríamos ter aprendido a diferença entre a emoção da alma e a emoção da fisicalidade. A emoção da fisicalidade é o que eu chamo de fome. É a necessidade de satisfazer uma condição física. Por outro lado, a emoção da alma tem virtude e é um sentimento sem tangibilidade e não tem dimensão física. Se observarmos a nós mesmos, eventualmente saberemos a diferença. Deixe-me explicar isso de uma forma muito pura e direta. O verdadeiro amor vem da alma e é como amar apenas por amar. Enquanto que fazer amor tem desejo e vem da emoção da fisicalidade. Ambos usam a mesma palavra, mas são duas dimensões diferentes na vida do homem. Isso é confuso para o homem e ele não sabe a diferença. O amor incondicional e o conhecimento de seu significado vem da alma. O amor incondicional pode ser direcionado ao mesmo objeto, à mesma pessoa ou à mesma coisa. Se você é um homem e ama uma mulher, basta olhar para ela. Isso satisfaz todas as emoções, tudo o que lhe causa perturbação em sua vida. Somos gratos pelo simples fato de podermos amar. Quando você alcança esse amor de amar apenas para amar alguém, é quando você amadurece para o nível da alma do homem. Isso é diferente de amar alguém na dimensão da fisicalidade. Você amadurece quando se apaixona pelo amor. Em outras palavras, você está lidando com a dimensão da alma. Esse é um ponto muito complicado para as pessoas entenderem e fazerem. Quando nos apaixonamos por nossos filhos, então simplesmente desfrutamos da existência deles. Gostamos de amá-los e de estar com eles. Essa é a essência da criação. É como fomos, nos tornamos e como sentimos a emoção da alma. Podemos viver uma vida inteira e nunca sentir o verdadeiro amor, mas não sabemos realmente até que aconteça conosco pela primeira vez. É como quando olhamos para nosso filho e descobrimos que o amamos. Esse tipo de amor pode nos levar à essência da alma. Um adendo aqui, eu acho que ele estava tentando dizer que o amor com parceiros é diferente, porque é mais provável que venha da dimensão física, e não temos muita experiência em separar o amor da alma, do amor da fisicalidade. Durante toda a nossa vida, alguns de nós nunca experimentam o amor verdadeiro. Aqueles que tiveram o prazer de senti-lo, talvez a primeira vez tenha sido com um cachorro ou um gato, ou com um membro de nossa família, talvez nossa mãe, ou quem quer que seja. Se pudermos experimentar isso com nossos parceiros, então essa pode ser uma das maneiras mais bonitas de viver, porque toca nossa alma. Também podemos amar alguém na dimensão da fisicalidade, mas quando amamos, amando essa pessoa, então estamos conscientes de outra dimensão. Pergunta para o Sr. Cash. Uma vez você disse que quanto mais damos, mais recebemos, desenha um diagrama com círculos. Poderia explicar melhor? Sr. Cash responde. Eu sempre disse que é como um copo. Quanto mais você tira, mais você pode colocar nele e obter água mais fresca adicionando mais. Isso tem a ver com a compreensão na dimensão dos campos e das emoções. Quando você dá mais de suas emoções, os campos se abrem mais e mais pode entrar. Aqui nessa parte, o Sr. Cash desenhou uma espiral dentro de uma espiral e então na abertura das duas espirais, o espaço entre elas vai se tornando cada vez maior. É nesse ponto que você pode receber mais. As duas linhas são das emoções e têm seus próprios campos gravitacionais e magnéticos e criam mais separação em uma força menor. Quanto mais você dá, maior fica essa lacuna. Portanto, mais você recebe. Quando atinge o centro da espiral, ela se volta sobre si mesma e sai novamente. Portanto, à medida que você recebe mais, você dá mais. E essa É a essência da criação. Pense nessa espiral, começando com o Criador, e à medida que ela avança, você obtém mais galáxias e mais interação dos campos. Assim você cria mais campos para serem absorvidos. Nessa parte do workshop, houve uma pergunta sobre por que os dialetos mudam e não o idioma. Psicologicamente, nossa voz desenvolve um padrão. Então, temos a torção da língua que acompanha cada idioma. Alguns idiomas são falados pela garganta e outros mais pela língua. Pergunta para o Sr. Cash. Os processos de transmutação serão demonstrados em alguma das futuras conferências? Até mesmo a mera ideia de que isso está funcionando choca a comunidade científica. Imagine demonstrar isso. Sr. Cash responde. Estamos planejando demonstrar e achamos que estamos prontos para isso. Mas a Fundação Cash está tendo problemas em segundo plano e as pressões externas estão forçando o atraso. No entanto, criamos os sistemas e eles estão configurados para fazer isso. Esperávamos poder demonstrá-lo em Londres, mas a Fundação Cash está sofrendo muita pressão externa contra a demonstração. Mostramos processos muito maiores que ele pode proporcionar. Em um dos ensinamentos, se você ouvir com atenção, eu expliquei isso. Não estamos sozinhos. Agora trabalhamos em colaboração com o governo e é preciso mostrar a eles que podemos ir para a próxima etapa. Temos acordos com determinados governos para fazer certas coisas. Os buscadores de conhecimento literalmente mostraram como isso funciona e eles podem repetir isso várias vezes. Mas os cientistas não acreditam no que estão vendo, então temos apenas que aceitar. Quanto mais subimos, pior fica, até atingirmos o teto. Os cientistas veem, entendem, mas mesmo assim eles não conseguem aceitar algo diferente do que estudaram. Eles não conseguem aceitar essa tecnologia. Nessa parte do workshop, o Sr. Cash contou uma história comparando os cientistas que não conseguem aceitar a nova tecnologia com crescer em uma família islâmica, em que você ama a mãe, e então o pai chega em casa como a segunda esposa e pede que você a chame de mãe. Isso não se encaixa por causa das emoções já desenvolvidas. O mesmo acontece com os cientistas e as pessoas. Elas têm a noção de que aceitaram a ciência do estado da matéria como verdadeira e correta e que a amam e a entendem. Essa é metade da batalha com os acadêmicos chineses. O problema agora é que não temos ninguém para confirmar a nova ciência. Portanto, precisamos de outra pessoa para confirmá-la e agora eles estão tentando criar isso com a tecnologia do plasma. Eles estão nos perguntando se temos padrões. Mas se eles nem sequer aceitaram o conhecimento, como podemos ter padrões para ele? Estamos nessa fase intermediária de desenvolvimento de acadêmicos para confirmar a tecnologia. Na China já provamos a tecnologia para os líderes e os principais cientistas. Mostramos isso várias vezes. Portanto, não precisamos mais passar por isso com eles. Agora é a implementação. Às vezes eles perguntam se a ciência ainda está em progresso. E nós dizemos a eles que sim. É um desenvolvimento progressivo para você, seu neto, bisneto e assim por diante. Essa tecnologia nunca acaba, é o conhecimento do Criador. Os chineses já viram isso várias vezes, por isso acreditam. Agora eles dizem: como podemos usar isso em nosso benefício? A tecnologia não é mais questionada. Mas às vezes isso ainda aparece. Nosso trabalho agora como buscadores de conhecimento é criar especialistas para os chineses que entendam nossa tecnologia, porque eles decidirão como ela será ensinada ao público. Esse é outro jogo do qual os buscadores de conhecimento devem fazer parte. O prazo para a implementação da tecnologia é de 2 a 3 anos e você verá isso. Alguns buscadores de conhecimento estavam mudando o nome, mas agora nós mesmos estamos divulgando isso com o governo chinês. Agora eles perguntam quanto custa fazer isso ou aquilo e quantas pessoas são necessárias. Nós nos tornamos avaliadores da nossa própria tecnologia. Temos que treinar os chineses para que se tornem acadêmicos e julguem nossa tecnologia. Mas isso faz parte do progresso. Estamos no processo de criar futuros acadêmicos de plasma da Fundação Cash para esta nação, porque eles já ultrapassaram a fase de ver para crer e agora é hora de mostrar isso. Mais tarde o Ocidente dirá: como isso aconteceu? Não foi nada. Foi a ignorância de vocês que levou a isso. Não estamos mais no jogo de provar a tecnologia. Estamos na fase de implicação, aplicação e entrega na China. Levará mais um ano para estabelecermos os centros de pesquisa, as fábricas e iniciarmos a produção. Como estamos lidando com o governo nacional que aceitou o projeto, agora ele precisa alocar recursos financeiros para isso. E até certo ponto, isso já foi feito. Eles querem fazer as coisas básicas para mudar a nação e trazer prosperidade e segurança. O ponto de ter que ver isso na CNN acabou. Já passou para nós isso. Chegamos à implementação e nosso próximo passo é começar a treinar um grande número de cientistas que possam entender a tecnologia e fornecê-la de diferentes maneiras. Portanto, ver para crer é apenas para vocês, ocidentais. Na China, estamos avançando na implementação. Nossos parceiros chineses virão até nós com seus problemas e veremos como podemos implementar a tecnologia para resolvê-los. Estimamos que algo em torno de 40 a 100 milhões de pessoas estarão envolvidas na industrialização da tecnologia nos próximos 3 a 5 anos. Porque uma vez implementada, ela se moverá muito rapidamente. Estamos entregando a tecnologia para tocar a política nacional. Aqui um buscador de conhecimento perguntou sobre o uso da tecnologia para nos proteger caso a polaridade dos polos da Terra mude. Sr. Cash ficou em silêncio e disse que essa era a sua resposta. Não há nada com que se preocupar. Isso acontece o tempo todo. O Sol muda de polo a cada 11 anos, mais ou menos. A Terra muda com ele, assim como o nosso corpo como plasma gancho. Estamos acostumados a mudanças de polaridade a longa distância, e uma mudança próxima não fará diferença. Pergunta para o Sr. Cash. Se os foguetes SpaceX de Elon Musk estão abrindo buracos em nosso ozônio, por que eles ainda estão fazendo isso? Sr. Cash responde. Porque ainda não aceitamos a nova tecnologia. Isso é tudo. Ainda estamos no nível do homem das cavernas. Vimos o fogo e encontramos coisas e maneiras diferentes de queimar. Não mudamos nada desde o tempo do homem das cavernas. Apenas criamos contêineres mais gloriosos para ele. Compreendendo a criação e com a nova tecnologia, não precisaremos mais disso. Mas tudo isso faz parte do processo de desenvolvimento do homem e nos trouxe até onde estamos hoje. E por causa disso, podemos aceitar a nova tecnologia. A ciência é desenvolvida ao longo dos anos, construindo-se uma coisa em cima da outra, e coletivamente, ao longo de centenas e milhares de anos, chegamos aos dias de hoje. Se não tivéssemos entendido a gravidade a partir de Newton, então não poderíamos entender os campos gravitacionais e magnéticos. Precisávamos começar de algum lugar e progredimos. Por causa da teoria da gravidade de Newton, pude provar a exatidão da teoria do buraco negro. Tudo isso junto é chamado de conhecimento do homem. Pergunta para o Sr. Cash. Qual é a sua opinião sobre as sociedades secretas que tentam subverter a soberania nacional em prol de um governo mundial único, sob a adoração global de uma entidade que todos adoram e a qual oferece sacrifícios? Os seres humanos fizeram isso no passado em todo o planeta. As civilizações globais do passado foram exterminadas por esse comportamento. Sr. Cash responde, não tenho nada a dizer sobre isso. Uma de nossas boas buscadoras de conhecimento nos disse que a Fundação Cash é uma organização globalista. Ela disse que se opõe a todos os globalistas. E eu disse que sou globalista, porque eu quero um globo e uma raça em que todos possam se sentir confortáveis para viver juntos. Depende de qual é seu objetivo final. Se você trouxer o conhecimento da criação, então não precisará fazer sacrifício de sangue e o resto que eles fazem para conseguir o que querem. Há uma enorme diferença entre o que eles estão fazendo e o que a Fundação Cash está trazendo. Pergunta para o Sr. Cash. Essa é uma pergunta longa aqui que você pode ler por conta própria na transcrição original. Trata-se de algo sobre a lentidão dos campos gravitacionais que se acumulam e se tornam ondas enormes. Então, comparando isso com as 30 mil camadas de nano. Então, o buscador de conhecimento fala sobre a respiração e a conexão com a alma. O Sr. Cash responde contando uma história sobre observar seu filho dormir e como a respiração muda. Você pode vê-los fechar os olhos e eles passam da dimensão da fisicalidade para a dimensão da alma. Se você o segurar por tempo suficiente, o ritmo da respiração muda. A velocidade da respiração muda. Você pode observar quando a fisicalidade é transferida para a alma e você se pergunta para qual universo eles estão indo. Então entendemos que somos nós que criamos essa separação. Podemos aprender a mudar o ritmo de nossa respiração enquanto estamos acordados. Portanto, não se trata de uma onda. Somos nós que estamos nos permitindo estar conectados. É como se você entrasse em uma sala e não houvesse nada, nenhum som, e de repente ligasse a televisão. Você traz uma dimensão diferente. Quando você muda de canal na TV, é como mudar de dimensão. Ela o conecta a um mundo maior. Criamos essa onda para nós mesmos e podemos mudá-la, talvez de dentro para fora. Ela pode ter 7 milímetros ou 7 mil quilômetros de comprimento. Os bebês conversam entre si e sabem quem está em posição superior. É o mesmo que nós, que podemos controlar a alma e não precisamos mais esperar para dormir. Quando sonhamos acordados, é uma conexão com a alma. Você decide o que quer criar com isso. É a sua percepção e expectativa do que você quer que seja. Pergunta para o Sr. Cash. Há algum exercício específico para nos ajudar com a insônia, que possamos nos conectar com a alma ou nos acalmar para voltar a dormir? Aqui o Sr. Cash diz que ele tinha esse problema quando ficava em hotéis e usava o ruído branco de deixar a televisão ligada e adormecia. Agora ele ouve um workshop de buscadores de conhecimento e adormece com a voz do cara. Depende do fato de o ruído branco corresponder ou não à força do campo de seu sono. Para as crianças, uma máquina de lavar roupa às vezes corresponde à força de estar no útero da mãe. Às vezes a insônia é causada por uma obstrução na respiração ou pelo medo de morrer se cairmos no sono. Às vezes, na velhice, a pessoa precisa ser mais ativa e então a insônia desaparece. Temos aproximadamente dois ciclos de sono. O primeiro ciclo é para reparar danos ao corpo e fornecer energia. Se mudarmos para o próximo ciclo e todos os reparos tiverem sido feitos e toda a energia tiver sido usada, então se não houver nada para fazer, teremos que acordar. Acordamos porque todos os reparos foram feitos. O lado esquerdo do cérebro faz o lado direito do corpo. Temos que descobrir a causa da insônia e então aplicar o remédio correto. Tente manter a postura ereta e não se curve, pois isso afeta a respiração nos pulmões. Isso permite que a combinação correta das energias seja usada. A insônia pode levar a muitos outros problemas, como doenças cardíacas e problemas emocionais, porque não descansamos o suficiente. Quando dormimos, nosso corpo usa energia. Que números Deus usa? Sr. Cash responde: acho que zero. Espero que tenhamos aprendido um pouco e compartilhado um pouco. E espero que quando nos reunirmos na próxima semana, não vejamos outra agressão de religiões, o que tenho certeza, estamos à beira de uma das piores guerras a atingir entre o cristianismo, os judeus e os muçulmanos, tudo na Terra Santa. Desejo tudo de melhor para aqueles que estão presos nisso e prometo que faremos justiça. Por favor, continue enviando convites a todos os seus embaixadores. Não pense que outra pessoa fará isso por você. Precisamos pressionar os governos para que eles entendam que a mudança chegou. Temos que levar esse processo de paz adiante. Como eu disse, nos próximos 2 ou 3 anos, assim que concluirmos nosso trabalho com o governo e a nação chinesa, poderei deitar minha cabeça. Assim espero. E pensar que a humanidade iniciou o processo de conversão para a nova tecnologia. Vamos ver até que ponto podemos aceitá-la e o quanto podemos mudar. Pelas informações internas que vemos vindo do Vaticano, eles instruíram o ocultamento dos iranianos. Espero que estejamos errados. Mas antes de fechar os olhos, devolverei as pedras do Coliseu para o lugar de onde vieram. Para a Conferência de Londres, vemos a promoção sendo lançada na América do Norte. E para as promoções britânicas, esperamos que possamos chegar a um acordo com a imprensa nacional e tudo mais. Estamos divulgando em massa para que ninguém possa interromper o processo. Está em público. Os representantes do governo chinês já concordaram e os convites estão sendo enviados a eles. Eles estarão presentes na conferência. Um ponto muito interessante em relação ao meu pedido à liderança iraniana que fiz na semana passada. O Irã mudou de tom e vai ajudar e deixou de apoiar os radicais. O Irã anunciou na sexta-feira que aceitará, de acordo com a solicitação da Fundação Keshe, estudantes universitários da Palestina no Irã. É o primeiro passo para abrir as portas. Os iranianos mantiveram silêncio por 5 ou 6 dias após nossa solicitação. O governo americano estava ouvindo nossa discussão aberta de que os iranianos não apoiariam os radicais, como eles esperavam, porque isso lhes daria desculpa para aniquilar o Irã. Mas os americanos colocaram suas forças navais em posição. E vimos algo na ONU. Eles estão esperando para entrar no Irã e começar o caos. Quando o Irã não agiu da maneira que eles queriam, agora eles estão fazendo com que a ONU concorde para que eles possam ir e destruir o Irã pelo que fizeram no passado. Mas eles não dizem o quê. Mas eles não mencionaram os foguetes americanos que foram para a Ucrânia e acabaram na Palestina e mataram cidadãos americanos lá. Agora vocês entendem como interrompemos o processo de guerra na semana passada através de nosso pedido à liderança iraniana. Eu disse aos iranianos que a única coisa que vocês não ouviram foi abrir o corredor branco para os palestinos irem para o Irã. Sabemos qual será o próximo passo. Prometo uma coisa à humanidade. Vou me certificar de que as nações que começarem esta guerra não existirão no mapa deste globo. E isso será pela própria ação delas e nada mais. Não derramaremos uma única gota de sangue, mas há maneiras, quando você tem vergonha de ser, você muda. A mudança só virá quando o homem sentir vergonha de matar. Então ele mudará o seu hábito. Sabemos que os americanos estão planejando fazer assassinatos em massa no Irã neste sábado e domingo. Espero que não vejamos isso e que nossa liderança e tudo mais caia em si. Mas temos que esperar e ver. Agradeço à liderança iraniana por ter aceitado nosso pedido e se abstido de qualquer conversa sobre agressão ou o que quer que fosse que eles iriam fazer. Eu gostaria que eles tivessem ouvido mais e aberto o corredor branco, e não apenas abrindo a porta para os estudantes, mas para todos os palestinos. No entanto, eles ainda teriam encontrado outra desculpa para realizar o bombardeio. Todo o plano dos americanos é esvaziar o Banco Central do Irã. É uma das mais ricas reservas de ouro há mais de 2.500 anos. Eu farei ouro de forma que ele não valha nem um centavo. Muito obrigado por hoje e até a próxima semana. Esse é o fim desse índice rápido do Workshop 509.